Daquele playboy, né? Ô, pai, eu achava que playboy era quem ficava bebendo uísque, fumando charuto o dia inteiro. Sua mãe, mulher mais linda do mundo. Seus documentos. Anda, anda! Daqui a pouco passa. Tá ficando perigoso demais aqui, Rubens. Deputado Rubens Paiva. E eu já volto, filho. Mãe! Mãe! O que está acontecendo? O meu marido está em perigo. Todo mundo está em perigo, Eunice. Brasília está pegando fogo. Os milicos vão cair matando. A tática do desaparecimento é uma das mais cruéis. Como é que alguém entra na tua casa, leva o teu marido, leva ele preso e depois diz, sumiu? A comunidade internacional está de olho nessa história. O Estado tem questões mais urgentes do que tentar remediar o passado? Não. Não precisa sorrir. Por que não? É, o editor pediu. Uma foto menos feliz. Ah, ele que é triste. Nós vamos sorrir. Sorriam.